Senti meu coração pular depois que eu vi a compaixão chegar. Minha alma alegre suspirou depois que a chama do amor voltou. Ressuscitada foi em mim a sensibilidade pra fazer a vontade do Deus vivo acontecer. Oh, oh, oh, o avivamento chegou. Oh, oh, oh, oh, e o Espírito Santo soprou. Oh, oh, oh, o avivamento chegou. Oh, oh, oh, oh, e o Espírito Santo soprou. Soprou. Senti meu coração pular depois que eu vi a compaixão chegar. Minha alma alegre suspirou depois que a chama do amor voltou. Ressuscitada foi em mim a sensibilidade pra fazer a vontade do Deus vivo acontecer. Oh, oh, oh, o avivamento chegou. Oh, oh, oh, e o Espírito Santo soprou. Oh, oh, oh, o avivamento chegou. Oh, oh, oh, oh, e o Espírito Santo soprou. Soprou. O perdão pra que haja comunhão. Soprou. O ID pra que haja salvação. Soprou. A misericórdia pra fazer o bem. Soprou. Diz aí.